Provérbios capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e o Cal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura, de farto te não nele diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus? Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são ativos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem, basta. O sepultura, amado estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz, basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela a come, e limpa a sua boca, e diz, não cometi maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e, contudo, todos saem em bandos se repartem. A aranha, que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda.